sobre, fala sobre. Arriba mi gente. ¿Sabes quién llegó? Se descuidou, estou com

tenho uma esperança que um dia vai voltar, com esta saudade que tenho de te abraçar. É a mensagem que eu escrevi nesta canção, porque sinto que o nosso amor foi em vão. Cerveja fria, o meu desejo é coisa louca.

sol, dia a dia nova alvorada, com a cor da paixão recém-chegada. É a luz, o calor que preciso para cantar a vida com a forma de um sol. Brilha como brilha o sol, sol de inverno de verão. O ritual é sempre igual, estrela, mistério, fascinação. O rei do império é o sol da paixão. Pois se o sol deixa o seu todo em fogo, amor no encanto do seu jogo. E o brão do passado que passou não conta comigo, esse amor o apagou. Brilha como brilha o sol, indiferente à estação. Brilha como que ela não vai